mas somos o mesmo fado. Quem nos vai presentear com também as suas grandes vozes e também grandes fados é a nossa Maria da Fé, que nos traz Sino da Minha Aldeia. Logo depois ficamos com o Namorico da Rita, a voz de Mila Campos. E terminamos com Alente da Fonte, cantado por Micael Salgado. São estes os três grandes fadistas que ficam nos próximos minutos aqui no seu Diga Lá, Senhor Fado, sempre, sempre em português. Sino da minha aldeia, doente nem tarde calma. Sino da minha aldeia, doente nem tarde calma. Cada tua vergalada soa dentro da minha alma. Cada tua vergalada soa dentro da minha alma. E é tão entre a Rita que é peixeira e o Chico que é pescador. Dizem todos clavam que a Rita gosta do Chico. Só a mãe dela é que não consente no namorico. Quando ele passa por ela, ela sorri descarada. Porém o Chico à cor dela não dá para ela nem diz nada. Que a mãe dela quando passa, ao ver que o Chico se abeira, por dá cá aquela palha faz tremer toda a ribeira. Namoram de manhãzinha, da maneira mais diversa. Dois caixotes de sardinha são dois dedos de conversa. Todos dizem à boca cheia que depois de tanta briga, o Chico de volta e meia prega dos bens na Rita. Quando ele passa por ela, ela sorri descarada. Porém o Chico à qual dela não dá tela nem diz nada. Que a mãe dela quando passa, ao ver que o Chico se abeira, por dar cá aquela palha faz tremer toda a ribeira. A mãe dela quando passa, ao ver que o Chico se abeira, por dar cá aquela palha faz tremer toda a ribeira. Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Maria do Monte, nascida e criada na encruzilhada que fica de fronte na fonte sagrada. A lenda é antiga, mas há quem a conte. É um monte, uma rapariga para beber na fonte, e àquela hora por ela marcada, de noite ou de dia, o Chico da Nora na encruzilhada esperava a Maria. Seguiam depois, bem juntos os dois, ao longo da estrada. Uma tarde desejo, a sede com beijo, na fonte sagrada. Mas um certo dia, como era esperada, na encruzilhada não veio a Maria à hora marcada. Seus olhos divinos para sempre fechou. A aldeia rezou, tocaram os sinos e a fonte secou. E àquela hora por ela marcada, de noite ou de dia, o Chico da Nora na encruzilhada esperava a Maria. Mas ó santo Deus, escureceram-se os céus, findou-se a e diz-se no monte que a velhinha fonte secou de saudade. E diz-se no monte que a velhinha fonte secou de saudade. Chegamos mesmo ao fim da nossa primeira edição de hoje. Pois é, mas logo estamos de volta às 19h30 para mais 30 minutos da nossa alma portuguesa. Pois é, o nosso fado, aquele tesouro que ninguém esquece. Já sabe, pode deixar o seu pedido através da nossa box de comentários. Está mesmo no final da nossa página. Ou então em geral.radioantinaweb@gmail.com. Sinta-se à vontade, porque nós depois fazemos o resto. Peça o seu fado, indique-nos qual é o fadista que pretende ouvir, o fado que quer ouvir. E também diga-nos em que edição diária do Diga Lá ao Senhor Fado prefere que o seu fado passe. Nós depois fazemos o resto. Agora terminamos com Pode Ser Saudade, na voz de Nuno da Câmara Pereira. E logo depois, Meu Corpo, dois grandes fados que ficam para o fim da nossa primeira emissão de hoje do Diga Lá ao Senhor Fado. Fique bem, às 19h30 estamos de volta. Fique bem e até já!